Ground America 980 is off the runway going to the gate. Sete um na linha decola, ajuste na zero no 5, fundo 5 zero graus, 5 a linha decola, 3 1 7 7. Say the rest. April 01, and stand 11. Stand 11, gate 01. Sete, primeiros 90 metros no zero estão fechados, ajuste no zero no 5, 170 graus com 7 nós, priorizar o pouso, então no zero. Ele pousa agora, né? 07. Zona 71, no decolada 34, 1935, controle do viagem. Confirmando 1935, 1980. 98, boa viagem. 98, obrigado, bom dia. 119, 119 a bordo. 4 horas e 20 de autonomia alterna com fim. Bom fim, 119, 420. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera no zero, menos 90 metros. 2830, atinto 1015, tenha uma boa viagem. Índia Alfa, ponte espera 1830, azul 4069, bom dia e bom final de semana. Igualmente, é só curiosidade, a configuração dessa aeronave, qual é o PLB Max? É 118 no 195 e 106 no 190. Beleza, obrigado, boa viagem. Nada, esse aqui é o 195, 118. Ok. 060 TAM 3179. Estabilizou? Afião. 897, complete aproximação, chame torre, frequência 118 decimal 3. 183, gratidão. Comodoro TAM 3171, solicita a possibilidade de prosseguir da presente direto Gonza. Somente vou Eval 3171. Somente Eval, muito obrigado, senhor. Comandante, bom dia, 607, livrou? 607, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, para 06, 607. 1897. Estabilizado visual no. Visual da 1-0. 897, continua aproximação, aguarda liberação para pouso. Primeiros 90 metros no zero estão fechados. Tá, ciente, coroa, então, você está guardando. Trezano 71, voe Gonza, suba restrito a 340. Restrito 340, direto Gonza, 3171. Azul ali em decolagem imediato. Afirmativo. Prezado, ingresso decolagem no 50 graus, 59. Iniciando a decolagem no 0, no 4069. Aqui o 642 está passando um 757 a retaguarda, 5 tráfego liberal, autorizado o push no 9. Gonza América, retaguarda, autorizado o push, chama ataque aberto, 642. Charlie Salvador, TAM 3517, possibilidade de efetuarmos o procedimento RNAV? Autorizada 3517, após Pelúcia, Revita 366, descida para 2500 pés com 1015. Após Pelú, Sierra View 366, 2500, 3517. Dado pouso. Delivery pouso, boa noite, TAM 7. Azul 4069, decolada às 39, controle 19-8, boa viagem. Controle Salvador 19-8, Azul 4069, bom dia e bom final de semana. Valeu, senhores também. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4069, perfil da Gole Gonza. Azul 4069, contato radar, sobe e mantém nível de voo 320, vigilão. 3171 no Chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. Chama Recife, 1288, 1335, tá 3171, obrigado, ponto bem. Ponto bem, 897, solo aos 40, direito no 219. 219. Vou pedir para checar o equipamento, por gentileza. Tá muito baixa a transmissão, não consegui copiar do Golo 642. Como recebe agora o 642? Quanto a clareza 10. 44 a voz, autonomia de 4 horas, alterna Natal. 44, 4 horas Natal. Táxi autorizado para o ponto de espera, pista 10, menos 90 metros. Quando lá, torre 1830, 8015, é uma viagem. Solo Gol 1897, livrando Cisco. Clarificar as formações, perfil da saída. Autorizado. Obrigado. 10. 7. Tem nível de táxi Alfa, antes da Juliette reporta, portão de asa 1897. Olha a possibilidade do TAM 3517 voar direto do Sierra Vito 366. Tem algumas informações à nossa frente aqui. Cuidado, 3517. Obrigado, 3517. Salvador, bom dia, Gol 642. 42 ali, mantendo no zero. Ali, mantendo no zero, Gol 642. Está retornando a rota azul 4069. 4069. Sigo 897. Esquerda, portão 10, autorizado. Ingresso no pátio, gol 1897. Valeu, ingresso, portão 10, sigo 897. Controle Salvador, TAM 3179, vai atingir 060. Se mantenha 2 mil pés, reporte estabilizado, o ajuste 1015. Ciente, 2 mil pés, reportaremos estabilizado, autoriza a R-Nave. Autorizado a R-Nave, reporte 366-2500. Reportaremos 366-2500, muito grato. R$2.015 no ajuste, num 40 graus 5 nós, autorizado a decolagem. Nível de decolagem, Gol 96, 42. Autoriza 366 para evitar formações para o TAM 3179. Autorizado. Chame torre no 83. 83, obrigado, boa. Salvador, TAM 357, muito bom dia. Trem abaixo checado, 3 milhas para Servido 372. 357, quanto a aproximação, guarda pista livre, 1.015 no ajuste. Escuta 357, 1.015 no ajuste. Afirma, primeiros 90 metros no zero estão fechados. 357. 069 chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325, azul 4069. Recife 288, alterna 3325, 4069. Bom dia, bom final de semana. Bom dia, e bom final de semana também. Controle Salvador, bom dia, Gol 642. No 642, sobe ao 390, contato radar vigilância. 390, 642. Inicia sua redução de velocidade. Iniciando 3179. No 7, vento no 60 graus, 5 nós, autorizado pouso na 1-0. Teve pouso na 1-0, tá 357. Passando Sierra Vitor 366, Otan 3179. 3179, complete final, chame Torre, no 83. 83, muito grato, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Otan 3179. Sou Sierra Vitor 366. 3179, bom dia, número 2, ajuste 1015, primeiros 90 metros fechados, continua a aproximação, guarda fica livre. Gente, o 3179 aguardando. Ajuste no 0 no 5, 150 graus, com 8-9. Primeiros 90 metros no 0 estão fechados. Autorizado o pouso. Livre pouso na 190, tá 3179. Alfa, Índia, portão 4, tá 3547. Do 2, chame Recife, 126.85, alterna 125.45. 2.85, 125.45, 642, bom dia, bom domingo. Solo 5-3, direito no 219. Direito 219, 14-14. Paulo Salvador, bom dia, até 3179, ficou na pista. Zulu 79, pousou, livrou a Alfa Índia, última esquerda no pátio, na Alfa para o portão 2. Alfa Índia, portão 2, está 3179. Zero sete. Negativo, gol 17 no 7 no 5, formação em curso a Índia, o tinto 1015, pista no 0, menos 90 metros, Brasília 36. Ah, 6 da Índia, gol na 7 no 5, graças. Não coordenamos ainda não, se desejar outra a gente coordena. Pede 3-8 então, que fica certo e se tiver a saída prevista. 3-8, gole ou fita, agora de cópia, o portão é o. Copa, gol no 7, no 5. Brasília, nível 380, como solicitado, aerovia Zulu 17, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva direita, subida gole, eval, transição, ofito, controle 1.9.8, torre 1.8.3, código 5161. Correto, o portão 8 é pronto, puxa, senão.